Rap nacional, o som que bate forte. Não entendeu? Então presta atenção. Interior de São Paulo é força underground. Desacato verbal. Demorou um pouco, mas estamos aqui. Desacato verbal. Desacato verbal. Desacato verbal. Desacato verbal, agora está de volta.